3601, decolando aos 06, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. Muito obrigado, bom fim de semana. 3601? Então, 3601, no contato radar decolagem, sua para o nível de 360, saída da El Leda Bridge. Após 2000 pés, voo direto Leda. Israel, Leda Bridge. Após 2000, direto em rota. É 3601, no som que não recebo sua altimetria, confirme no jogo passa. Confirme agora. Passando o nível 090, o TAN 3601. Sério, obrigado. Meus alunos vão na prova de letra. A 3601 no controle. Copiou a prova de letra. 601. Sente. Após letra. TAM 3601, chama Centro Recife, 1251, alternativa 1-3-3-25. 51-3325. aí, bom dia, Chanel 62, sim, tô no remoto não, 4, pushback essa arma. Autorizado, Chanel 6251, chame aí para o táxi. Chamar para o táxi, Chanel 6251. Para o táxi, estacionar 6251, 104 a bordo, 3:50, autonomia alternando o galeão. Ciente, 6251, está livre o táxi pelo pátio Índia. Chame no ponto de espera para decolagem. O ajuste é 10 no 6. Pelo táxi, Índia, vou chamar no ponto de espera 10, estacionar 6251. Perdi o Xané 6251, ponto 010, pronto. Perdi o Xané 6251, tá livre, a decolagem dá 1-0. O vento é variável com 2 nós, o 6251. Eu decolagem 1-0, o Xané 6251. Xané 6251, decolada aos 29, chame o controle 120 decimal 8, boa viagem. Controle 208, Xané 6251, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xané 6251, Dael, Leda cruzando 1700. O Xané 6251, contato radar decolagem, sul para o nível 360, saída da El, Leda Bridget. É o 360, da El, Leda Bridget, Xané 6251.